Paracatuzum. Eu conheci que tivesse levado porrada. Programa Paracatuzum entrando no ar mais uma vez, quarta-feira. Hoje é o dia. Que dia que é hoje? 28. De que ano? De que mês? Julho. Julho? 28 de julho. Você fez aniversário, né? Ontem. A Yasmin fez aniversário. A nossa técnica, o Marcão, tá atrasadaço, né? É, eu tô aqui tapando o buraco. Fazendo um grande tapa no buraco, jamais. jamais. Você é muito especial. Tá bom? Tá bom. E a gente é o seguinte, a Yasmin tá fazendo então, fez anos, né? Ficou um pouquinho mais velha, etc e tal. Está guardando programas. Programas não, presentes, né? Quem quiser mandar presente, entra no site da rádio e manda presente. Ela já tá aqui chamando muita gente. E o programa hoje, Paracatuzum, vai ter um monte de gente, né? Inclusive o Marco chegou atrasado, tá entrando atrasado. Tomou banho, pelo menos. Né? Tá cheirando, a hora que ele chegou, entrou, veio um cheirinho de sabonete febo, né? No ar, tal. Bom, e aí a gente tá aqui com o Rondon Marques, né? Que é assessor de comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, acertei. Acertou, perfeito, é isso mesmo. Muito bem, Rondon Marques, eu já tava pedindo explicação ali fora, porque Rondon, né? É, exatamente, é porque quando eu nasci, o governador de Minas chamava Rondon Pacheco. É, e já em homenagem também ao Marechal Rondon, que deu origem, a homenagem a ele deu origem a um projeto que hoje está tentando ser retomado, que era para levar em comunidades à distância, principalmente na Amazônia, uma possibilidade de saúde mesmo. Então, os médicos, dentistas, diversos profissionais, eles iam, os estudantes principalmente, eles iam para as comunidades distantes para atender essa necessidade realmente de melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de vida mesmo. Eu acho que é o microfone, agora ficou melhor. Eu também estava fora, isso não? Agora eu estou dentro? Agora estou dentro. Chilado, o telefone. Ó, o Juca já está no ar, cara. Já está no ar. Juca Vilasque, tá ouvindo a gente? O Juca, você está aí? O Juca, você está aí, Juca? Juquinha, quando está chupando bala, não fica. Alô? Oh! Agora sim, essa voz eu conheço. Eu estou ouvindo vocês muito longe, é possível muito longe, que vocês estejam me ouvindo melhor. Não, eu estou ouvindo super bem, a gente está ouvindo longe, que nós estamos lá do outro lado do rio Mogi das Cruzes, né? Você está aí? Não, mas você acabou de cruzar o Rio de Ouro Preto, que agora eu te ouvi bem. Ah, pois é, nado isso, Juca, foi então, nado. Deixa eu fazer as apresentações, né, Juca, o que está no ar agora, é o nosso coordenador de programação do Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana, também chefe de departamento do curso de turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Isso. E aí, Juca? Caraca. E que tá falando aqui no ar, ele nem sabia direito com quem, com o Elvio, que é apresentando o Paracatuzum, isso é um trava-língua. Paracatuzum, exatamente. Bom, então, Juca, você tá entrando em aula aí também, é isso, né? Na verdade, a gente tá de férias até dia 9, então... É, a gente está completamente por conta do Festival de Inverno e agora estou de férias até dia 9. Muito bem. Bom, e agora vai daqui a pouco também entrar no ar o William, lá de Santa Catarina, que estava no festival. Aí a gente vai falar um pouco sobre o festival. Então, o William Sviatzi, da cidade de Rio do Sul, que entrou no nosso programa passado, no final do nosso programa, que é o novo presidente também da Federação Catarinense de Teatro. E vamos falar um pouco de festival. Bom, você que recebeu o William, né? Combinado. É, o William estava dando, Juca, na semana passada, oficina de animação aí. Ah, tá, no próprio festival. Exatamente. É interessante que o William pode se manifestar também com relação aos resultados da oficina dele, quem sabe. Muito bem, aí a gente ele vai contar um pouco das experiências dele também. Bom, William, você já está ouvindo a gente, né? Alô, William, você já está ouvindo a gente, é isso? William? Tudo bem, Brunão? Está ouvindo? Ah, ótimo, então é o seguinte, a gente tá aqui, eu, Rondon é lá de Ouro Preto, né, que é o assessor de comunicação da universidade, o Juca tá lá em Ouro Preto, você tá em Joinville, o Juca tá lá em Ouro Preto e vocês estiveram juntos, o Juca foi quem coordenou o festival que você participou aí, Festival de Ouro Preto. Então a gente vai contar um pouco sobre essas histórias todas. Mas vamos lá então. Juca, conta pra gente o que, que é esse festival. Ô, Elzo, na verdade. O Festival de Ouro Preto. Isso. O Festival de, Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, fora da Vez 2010. Foi uma grande confraternização das artes no Brasil. Afinal de contas, a gente pode se orgulhar de ser o maior festival de arte e cultura nesse país. E nós conseguimos intensificar as sete curadorias que nós tradicionalmente trabalhamos, que são artes visuais, artes plásticas, artes cênicas, música, literatura, patrimônio natural, patrimônio cultural, além de um mix de infantil juvenil que embarca todas essas áreas. E o festival durou de 8 de julho ao dia 25, com grandes eventos, mais de 320 eventos, na verdade, mais de quase 80 oficinas que são atividades formativas. E o festival foi uma grande celebração desse mês de julho frio em Ouro Preto. Muito bem. Foi frio nisso, viu? Estava muito gelado os primeiros dias, né, Juca? Gelado. Só no clima, mas a gente estava no pico total. Antes de a gente conseguir conexão contigo, William, o Juca estava falando o seguinte: que legal que o William vai entrar, que ele pode fazer uma avaliação também da oficina, né? E do próprio festival. E aí, como que foi a sua participação lá? Olha, foi bastante interessante, tudo por esse caráter de formação, além da apresentação dos espetáculos, e todas as mostras que ocorrem. Mas o caráter formativo do festival é interessante. E a oficina que eu ministrei em parceria com o artista Catim Nardi, que é um bom equipe que mantém um ateliê em Mariana, foi justamente interessante nesse sentido de poder ter lá vários estudantes de artes cênicas da Universidade de Ouro Preto, bem como outros interessados em artes de vários cantos de Minas e de outros estados também, e poder fazer essa troca de formações voltadas para as artes que nem sempre estão disponíveis dentro da universidade. Então, acho que cumpri muito bem esse papel formativo. Que eu acho que é uma das grandes qualidades dos festivais, principalmente os festivais de teatro, que é a minha área específica. Eu ainda acho que hoje em dia é a grande escola que existe do festival. Muito bem. Bom, e aí, e você, Juca? Já que ouvi um pouco a história do William, como que você, que é o curador, o organizador do festival, também encarou esse festival? Como é que você viu? O William destaca com muita propriedade esse caráter, a importância desse caráter formativo do Festival de Inverno Ouro Preto Mariana, sendo que esse ano a gente voltou a um formato tradicional de algumas oficinas ter o caráter de imersão, ou seja, elas funcionaram durante os 15 dias consecutivos, e algumas oficinas de caráter formativo também de curta duração. E o interessante é que a gente conseguiu levar essas várias atividades, não só as várias comunidades periféricas, bairros e distritos, como os resultados dos produtos dessas oficinas se tornaram mostras em áreas públicas, como, por exemplo, o corredor cultural e praças públicas, enfim, intensificando, na verdade, a participação da comunidade local nesse conjunto de atividades formativas. Agora diz uma coisa, acho que aí a pergunta é para quem quiser responder, né? Uma das observações que desse encontro dos organizadores, principalmente do Festival de Teatro, né? Estava questionando aí recentemente, é que hoje, por exemplo, você tem um pouco de recurso, né, para a realização até desses festivais, mas você acaba não tendo... Os festivais acabam sendo muito repetitivos, no caso do teatro. Eles são muito parecidos, né? Geralmente, as mesmas temáticas, Vocês concordam com isso? Posso falar um pouquinho? Quem quiser. Juca, falando. Eu discordo um pouco dessa avaliação, porque, na verdade, o Festival de Inverno acaba sendo uma grande oportunidade de troca de muitas experiências, inclusive nas artes cênicas. Como a gente tem um curso muito bem consolidado em Ouro Preto, não só alunos, mas profissionais e alunos de várias outras áreas do país acabam comparecendo. Esse ano, particularmente, para você ter uma ideia, a grande atração teatral foi um grupo de... Deixa eu ver se eu lembro o nome agora. Tascabile de Bergamo. Tascabile De onde que é? Pascabile de Bergamo, é italiano, ou o espetáculo Valse. Isso, obrigado. Grupo Tascabile de Bergamo. Divulgação da minha área, né? Que nos contemplou com uma a Vals, que chama o espetáculo deles, que é uma grande celebração, uma valsa, que foi encenada no alto do Morro da Foca, sobre pernas de pau. Então, para você dimensionar o impacto que esse festival começa a ter em nível internacional também, favorecendo essa experimentação de muitas outras coisas. Eu discordo um pouco dessa avaliação da repetição. Tá, só uma coisa, complementando, Elvio, o que o Juca está dizendo, eu acho que a própria oficina do William é um exemplo disso. Exatamente. Ele é alguém que, né, foi para Mariana para contribuir com o processo, junto com um artista que é argentino e que já é de renome nacional, que tem trabalhos conhecidos em televisão, em teatro, em várias áreas, e que leva isso para discussão com alunos de artes cênicas e diversas outras áreas. Então, uhum, eu acho que um festival com essa possibilidade de abertura e interlocução, é impossível ele ser uma mesmice, né? Tá, então, e eu estou aproveitando, por exemplo, essa crítica está no Estadão, se não me engano, acho que de semana passada, não está assinado, tem um JT lá, acredito que é o JB, na verdade, que faz essa crítica, né? Uhum. De avaliação, inclusive, dos festivais nacionais e internacionais. O objetivo, claro, de um festival é você fazer essa troca mesmo, fazer esse intercâmbio e tudo mais. Tá? O William agora é presidente da Federação Catarinense de Teatro, acabou de ser eleito, né? É o novo presidente da associação, da federação. E o que tem de novo nessa federação, William? William! Aí ainda? William! Acho que ele caiu, hein? Caiu. Lá deve estar mais frio que tal, ele caiu. Bom, mas enfim. Voltando a essa pauta, então, do que vocês estão falando, a questão da repetição ou não repetição, né? Obviamente, nunca participei. Esse é o vigésimo que não. Cadê? Festival de Inverno? Na verdade, a gente não tem uma numeração, porque o Festival de Inverno, ele data desde a década de 60. Isso. Realizado com diversas pessoas que tiveram essa iniciativa. Foi resgatado pela UFMG e teve paralisado algumas vezes e retomado. Mas a UFOP realizou pelo quinto ano esse festival em Ouro Preto e Mariana, né? Então, pela Universidade Federal de Ouro Preto é o quinto ano. Ouro Preto tem um pouco essa imagem, né, de um lugar onde é bom para se encontrar, né? Me lembra um pouco aquela música Coração de Estudante, essa coisa meio, né, essa vivacidade. Eu que sou da geração de Beto Guedes, geração de Loborges. Continua esse clima meio continua, né, Juca? De certa forma, é um pouco o clima da cidade de Ouro Preto mesmo, né? Mas pelo teor cosmopolita da cidade, Azul, Ouro Preto respira muitas outras influências e muitas outras tendências, viu? E o que, por exemplo, hoje está forte na cidade? Que tipo de... Se você pudesse citar uma referência... Não conheço, acabei de falar, não conheço Ouro Preto, infelizmente. Eu falei uma pequena correção na matemática do Rondon, que na verdade essa é a sétima edição do Rondon. Da UFOP já é a sétima? Já é a sétima, porque o primeiro que a UFOP assumiu foi em 2004. Ah, como Fórum das Artes só, né? Exatamente. E fora isso, consagrado no mundo das artes musicais, inclusive, sediando talvez a quinta ou sexta edição, agora também não vamos saber dizer, do Festival de Jazz, do Tudo é Jazz, que tem trazido grandes renomes da cidade e tem influenciado, na verdade, muita produção musical também na região, né? Eu peguei como referência essa fala do Beto Guedes, do Loborges, essa coisa, porque traz para a música popular brasileira uma coisa que muita gente não colocava, que era o quintal, né? Falar do próprio canto, por isso que essa referência dos anos 80 para mim, que são grandes, né? A minha mãe não suporta nunca ouvir esses caras, porque eu ouvia muito, mas enfim, os caras que trazem para esse debate um pouco da coisa de sair daquela ideia de ficar falando, de repetir os Beatles e os Rolling Stones, né? E falar um pouco da realidade, a janela, a cor da parede, etc e tal. Agora, o que tem de novo? Vocês dois... Na verdade, a gente já faz isso, essa coisa de falar do nosso quintal. O ano passado, por exemplo, os homenageados foram o Clube da Esquina. Então o tema do ano passado era o Clube da Esquina. Esse ano foi o Mestre Etaíde, né, com o tema Cores e Traços do Nosso Tempo. Então, ou seja, a gente continua falando da janela da nossa casa. Mas o que é sempre interessante, que toda vez que a gente está falando de uma referência nossa, a gente fala de coisas universais. Uhum. Então, por exemplo, o Mestre Etaíde, com suas cores, né, que inclusive está aqui na frente do Elvio, um dos nossos materiais para ele ver. Quando a gente traz essa rocalha, que é um trabalho, né, a arte do festival, é uma rocalha com seu vermelho, azul e amarelo, a gente traduz toda uma tendência do barroco e do rococó que aconteceram lá e que tiveram presentes no século XVII e XVIII, né, no mundo inteiro, principalmente na Europa, e que influenciou a arte no Brasil, mas com a interferência de um cara que nasceu em Mariana, e que em Ouro Preto deixou a sua maior marca, que é o teto da Igreja de São Francisco de Assis, né? Ô, Juca, você nasceu aonde, meu querido? O Rondon é de Belo Horizonte. E você? Eu sou capixaba, nasci em Colatina, no Espírito Santo, e mineirei nos anos 70. Mineirou? Como que faz para minerar? Olha, eu vim para Belo Horizonte fazer meu curso de arquitetura, que não tinha vitória ainda. Não só me apaixonei, como casei duas vezes. Aí com mineira? Com duas mineiras, nos últimos 10 anos redescobri Ouro Preto, que é uma releitura, achei minha turma e estou encantadíssimo com essa cidade. Falando em redescobrir Ouro Preto, Juca, você podia falar um pouco dos sentidos urbanos, a oficina que é feita para redescobrir uma cidade que a gente perde no cotidiano, né? É, naquele rol de oficinas de curta duração que eu estava te falando, Elza, na verdade a gente criou algumas oficinas relâmpago, como, por exemplo, essa oficina que o Rondon está destacando, que chama Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania, que é um desdobramento de um projeto de extensão da universidade, construído e desenhado especialmente para moradores começarem a desconstruir um olhar já viciado pelo cotidiano. Então, são pequenos percursos e roteiros sensoriais, onde a gente destaca elementos e detalhes da alma dos ambientes, da alma dos lugares, com detalhes que os moradores não percebem mais. E não só detalhes visuais, mas inclusive sonoros, com todos os nossos 5 sentidos. Ô, Juca, só uma coisa, não tem carteiro aí na porta da sua casa agora, não? Carteiro? É, porque tem um cachorro latindo aí, deve ter alguém querendo entrar. É o cachorro dele. São até sonoridades que tanto nos interessam nos nossos fundos de quintal, tá vendo? Você percebeu com o seu ouvido estrangeiro coisa que eu não tô ouvindo, Elza. Que é exatamente essa ideia dessa oficina que deu resultados muito, muito importantes, até porque a comunidade se emociona muito ao rever, ao reconstruir esse olhar sobre um patrimônio que ela já não percebe tanto, né? Bom, e tanto você quanto o Rondon moram em Ouro Preto, é isso? Não? Moramos. E deve ser convictos. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma vida tranquila, ou não? É muito legal essa. Quantos habitantes tem? Quantos 70 habitantes? Mil no total, 70 com os mil. Distritos. Com os distritos. Oi, tô ouvindo. E há controvérsias com relação a essa vida tranquilo. É. Porque essa aceleração a gente carrega no sangue, né? Ah, é? Para dizer a verdade, depois que eu vim de Belo Horizonte para Ouro Preto, a minha sensação é que eu nunca trabalhei tanto. Ah, é? Porque você tem todas as possibilidades para fazer numa cidade menor, né? Muito bem. Principalmente numa cidade cosmopolita como essa. Legal. Onde tudo acontece, tudo circula. É importante. Deixa eu só cortar vocês dois, porque é o seguinte, já estamos entrando com o presidente. Aliás, caiu o presidente. Caiu de novo? É o outro presidente agora, não é o presidente da FECAT, não. É o presidente da Fundação Palmares, o Zulu. Zulu Araújo. Ia fazer surpresa para vocês, porque esse dia a gente falou de Ouro Preto, inclusive, né? Ele tá aí? Não, que eu saiba. Não, então, aí não tá na sua casa. Não era ele que tava chegando aí, não, que o cachorro tava latindo, não, né? Não. Então parece que ele tá no ar. Zulu, tá ouvindo, Zulu? Eu estou ouvindo. Ah, sim, Zulu. É. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Eu estou, inclusive, na sua cidade, São Paulo, aqui, para participar de um evento aqui em São Paulo, em Itapecerica da Serra. Muito bem. A terra da Patrícia. Não sei se ela ainda é secretária de cultura aí. Mas é o seguinte, né? Zulu. Você está aí em Itapecerica da Serra. Eu estou aqui com o Rondon Marques, que é o assessor de comunicação da Universidade de Ouro Preto. E lá em Ouro Preto, nós estamos aqui em São Carlos, né? E lá em Ouro Preto está o Juca, né? O Juca que... Juca, o que, que é, afinal, Juca? É o coordenador de programação do Festival de Inverno. Muito bem. Deu para entender legal, Júlio? Tá ouvindo bem? Conseguiu ouvir quem é quem que está na prosa, não? Consegui, sim, consegui. Você está com o Juca, lá em Ouro Preto, não é isso mesmo? Exatamente. E está também com o secretário de Cultura da IFO, Rondon. Não, o Rondon é assessor de comunicação da Federal do lado do Rio Preto. Sou de lá, mas estou aqui em São Carlos, visitando. Perfeito, perfeito. Bom, meu querido Júlio, primeiro, antes de mais qualquer outra coisa, né, dizer um pouco pra gente o que é a Fundação Palmares. Ah, foi não. Olha, a Fundação Cultural Palmares é um órgão do Ministério da Cultura, criado no dia 22 de agosto de 1988, no centenário da abolição da escravatura, e é uma instituição que tem como responsabilidade valorizar, preservar e difundir as manifestações culturais de origem negra brasileira. Isso com um objetivo muito claro de promover a inclusão plena do negro na sociedade brasileira. Haja visto que, mais do que sabido por todos, né, de que o Brasil teve uma colonização extremamente cruel e extremamente discriminatória. Durante 400 anos, a comunidade negra foi escravizada no Brasil. Então, consequentemente, há uma necessidade de se trabalhar a promoção da igualdade no Brasil. E, nesse sentido, a cultura é o principal e a melhor ferramenta para que a gente possa trabalhar essa questão. Daí foi criada, em 1988, a Fundação Cultural Palmares, criada em lei, é importante dizer isso, é um órgão do Estado brasileiro, ou seja, para que a Fundação Cultural Palmares seja extinta, Elvio, é necessário que tenhamos pelo menos 3/5 do Congresso Nacional. Então, é uma instituição do Estado brasileiro. E que, no meu entendimento, vem cumprindo um papel muito importante. Ou seja, tem intercambiado, tem trocado experiências com países africanos, com países latino-americanos, para que a gente possa ter a nossa cultura, a cultura afro-brasileira, valorizada, para que a gente possa ter a nossa cultura afro-brasileira acessada por todos, independente da cor da pele, independente da classe social, como, aliás, diz a nossa Constituição. A Constituição brasileira, nesse sentido, ela é muito avançada e precisa ser respeitada. Então, esse é o papel que a gente tem hoje na Fundação Cultural Palmares. Muito bem. E aí tem alguma coisa, Rondon, Juca, a Universidade Federal de Ouro Preto ou a cidade de Ouro Preto, como é? Tem algum link com a Fundação Palmares? Tem um diálogo? Como funciona isso? Olha, eu tenho um convite, inclusive, do prefeito de Ouro Preto, que é o prefeito Ângelo Oswaldo, para fazer uma visita. Eu já marquei para fazer uma visita agora no mês de agosto, para estreitar a relação da Fundação Palmares com a Prefeitura de Ouro Preto. Mas é evidente que nós temos relações com a cidade de Ouro Preto por tudo que foi produzido lá do ponto de vista cultural. Sem falar, por exemplo, na presença histórica, antológica do Aleijadinho. Mas, exatamente, do ponto de vista institucional, nós já tivemos uma relação muito boa quando a presidenta da Fundação Palmares era Dulce Pereira. Aliás, se eu não me engano, hoje, inclusive, ela presta assessoria lá em Ouro Preto. Ela é professora da Murilo, que também foi gerente da Fundação Cultural Palmares, mas nós estamos agora intensificando e esperamos daqui, dentro de 30 dias mais ou menos, estar firmando um convênio. Quer dizer, 30 dias não, porque aí temos o processo eleitoral, então a gente só poderá firmar convênio após o processo eleitoral. Mas é uma área, assim, e em breve nós vamos estar criando também em Minas Gerais o escritório da Fundação Cultural Palmares para que a gente possa ter a capilaridade necessária para o trabalho aí em Minas, né? Quer dizer, aí não pegar apenas Ouro Preto, mas pegar o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, pegar também Belo Horizonte, porque há uma população afrodescendente muito grande em Belo Horizonte, além de manifestações culturais das mais importantes da cultura afro-brasileira, como, por exemplo, a Congada. Né? A Congada é uma manifestação fortíssima em Minas Gerais e, com certeza, terá o apoio da Fundação Palmares. No caso específico da universidade, Elvio, eu espero que a gente possa estabelecer também contatos nesse sentido. Nós temos agora o Centro Nacional de Formação e Referência Negra, dentro da Fundação Palmares, e dentro dele nós temos um observatório que monitora ações de promoção da igualdade no campo da cultura, tanto no Brasil quanto na América Latina. E eu acho que a Universidade do Ouro Preto poderia dar uma bela contribuição nesse sentido. Então, se houver interesse da universidade, eu teria todo o prazer também na minha ida de a gente poder discutir esta relação mais forte. Zulu, é, certamente que é de grande interesse da cidade de Ouro Preto, e quando tiver a oportunidade de aqui estar com o nosso prefeito, seria importante que a gente fizesse contato, até porque a gente tem algumas comunidades já organizadas, alguns grupos institucionalizados, e a própria professora que você citou, ela é professora da universidade e acabou de trabalhar conosco também no Festival de Inverno. Então seria interessante a gente estreitar essas relações com a própria universidade. Então fechou, quer dizer. Eu teria o maior prazer, então, eu indo a Ouro Preto, o senhor pode ter certeza que eu procurarei imediatamente. Aliás, o Juca tá, o Juca e o Rondon estão dizendo que a comida é, são eles que vão preparar, inclusive um baita do almoço maravilhoso. Não, eu espero levá-lo para almoçar num lugar decente, porque eu preparar não, por favor. Isso é sinal de que eu vou comer muito bem. Os mineiros são famosos de ter uma boa culinária. É. Os próprios, de contas, aprenderam com os baianos, né? Zulu, mas só para pontuar uma questão, é essa questão, né, do negro, da nossa cultura, quer dizer, eu posso falar com propriedade, por fazer parte, por ser da raça, né? A gente nos últimos anos teve essa temática com frequência, então a gente homenageou Chico Rei em um dos festivais, que é indiscutível o valor dele para toda a nossa cultura e nossa história. Aleijadinho já foi um homenageado em 2008. Esse ano, homenageando o mestre Etaíde, a gente traz inclusive algumas das oficinas discutindo a questão de etnodocumentários e questões ligadas, além de mostrar um cara que lá no século XVIII teve coragem de pintar uma Nossa Senhora da Conceição no teto da principal igreja que ele pintou, que era uma mulata, né, numa cara de pau tamanha e que ninguém questionou, e que hoje se descobre que ele tinha uma relação com uma mulher mulata, né? Então a gente consegue dar visibilidade para essas questões e diminuir um pouquinho os mitos, né? De que essas pessoas não estavam envolvidas. Não, na verdade nós somos um país de misturas, graças a Deus, né? Exatamente. Querido Zulu, para liberar o senhor, me diz o seguinte, o que exatamente o senhor está fazendo em Itapecerica da Serra? Eu estou parecendo o ministro. Eu estou sendo homenageado aqui pela Associação Banto, da Associação de Cultura Banto aqui de São Paulo, que tem uma sede localizada aqui em Itapecerica da Serra, por um sacerdote, que é o Valdemar Damasceno. Ele está prestando homenagem a mim e ao ministro da Promoção da Igualdade Racial, Eloy Ferreira. Então eu estou vindo para receber essa homenagem e, evidentemente, também encerrar um seminário que está sendo feito por eles sobre a questão religiosa, sobre as tradições religiosas de matriz africana. Então eu estarei também nesse encerramento, até porque as religiões de matriz africana no Brasil, elas são basilares na formação sociocultural do nosso país. Não haveria um Brasil tão tão rico, tão brilhante como ele é no plano cultural, se nós não tivéssemos a firme e grande contribuição dos ancestrais africanos. Então, eu venho com muito orgulho aqui até a Pecerica da Serra, a primeira vez. Do mesmo modo, Elvio, que eu tive a primeira vez lá em Jaú, eu agora estou estreando aqui na periferia, pelo amor de Deus, no entorno de São Paulo, para depois eu não chegar em Pecerica já falando mal da cidade, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Agradeço a você por ter me convidado a participar do seu programa. Desejo sucesso e espero, Elvio, que a gente possa levar adiante aquela conversa que nós tivemos lá em Jaú, para que a gente possa implementar a cultura afro-brasileira na região aí de São Carlos, Jaú, Brotas, enfim, Bauru, para que a gente possa fazer com que esse Brasil seja mais plural do que ele já é. Muito bem, querido. Já está fechadíssimo. Inclusive, em breve a gente já está passando. Mas, ó, eu vou passar um e-mail para você com os contatos aqui do Rondon, do Juca e tal. Isso mesmo. E se você for maltratado lá, você fala comigo que eu vou resolver no braço com esses caras. Se for, pode reclamar. Estamos aguardando você, Zulu. Zulu, um beijão, querido. Muito obrigado pela tua participação. Boa noite, queridão. Beijão. Tchau, tchau. Bom, e aí, Juca, e aí, Rondon? Vocês estão começando a entender o que é Paracatuzum, né? É tudo isso, né? É tudo isso que vocês não estão fazendo ideia do que é. Mas é isso, acho que é assim, a ideia do Zulu aí, quando ele falou do geral, é que, de fato, essa questão precisa ser ampliada. Se não ficar só ali, né, essa discussão e grupos específicos, parece que a questão da negritude não é uma questão de pele. É uma questão maior, né? Enfim. Mas diga lá, Juca, diga, vamos contar um pouco da vida de vocês e tal. O Juca é formado em? Arquitetura. Arquitetura. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo na UFMG. E aí você foi estudar especificamente o que em arquitetura? Eu fui fazer minha pós-graduação na área de urbanismo e, mais recentemente, patrimônio cultural. Patrimônio cultural, perfeito. Então vai bater toda essa conversa. E o Rondon? Eu sou formado em jornalismo em Belo Horizonte. Também lá no Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, no UnibH. E aí fui para Ouro Preto trabalhar numa TV, fui para a universidade, hoje assumi a assessoria de comunicação com toda a área de assessoria de imprensa, rádio, TV, site, jornal. O Juca diz uma coisa, e isso funciona, essa assessoria de comunicação aí no Ouro Preto? Olha que eu te pego, hein, Juca. Olha que eu vou ter que dizer que sim, mas que realmente que funciona bem, viu? A UFOP tem um aparato de divulgação bastante importante, bastante consolidado. E graças ao brilhante trabalho do nosso Rondon mesmo. Você percebeu, viu? Eita, que puxação de saco no ar, né? Mas acaba sendo inegável que vocês conseguiram construir uma equipe muito, muito competente, né? Exatamente. Tudo isso é resultado de uma equipe fantástica. E o Juca é professor de arquitetura, mas ele é professor na área de turismo, é isso? Do turismo. Pois é, eu acabei me encaixando no curso de turismo, até porque tem duas disciplinas que são muito da minha área, uma de evolução urbana e a outra de patrimônio cultural. E tem sido muito gratificante ensinar arquitetura para não arquitetos. Ah, que ótimo isso. Até porque o profissional de turismo tem um poder sobre a cidade que ele ignora no início. Ele pode, no melhor das boas intenções, eu costumo falar isso com os alunos, eles podem levar um lugarejo ao mapa mundial do turismo e detonar com a cultura local desapercebidamente. Então o senhor já se prepara que o senhor vai ter que montar a sua mochila rapidinho, porque é o seguinte, quando eu convido o programa, na verdade é uma estratégia de botar as pessoas na roda, porque é o seguinte, acabaram de me propor aí, hoje à tarde, inclusive, uma cidade vizinha, de um sujeito que está querendo fazer um trabalho sobre turismo cultural. Sim. Que é uma cidade, inclusive, que aqui, enfim, eu não sei se eu posso dizer ainda, mas enfim, é daquela região, e o cara estava meio perdido. Pronto, já achei a solução. Então o senhor trata de preparar a mochila aí, né? Arrumar as coisas, que daqui a pouco o senhor vem para essa região aqui. Tá combinado. E aí como é que conversa, como é que dialoga, por exemplo, a arquitetura do Juca com a sua área de comunicação? Na verdade, a assessoria de comunicação da UFOP tem como princípio dar a visibilidade para tudo que é feito na universidade. Das diversas formas, os diversos canais diferenciados. Então a gente está num processo, como diria meu chefe no gerúndio, né? Produzindo e montando uma série de estruturas para que isso possa acontecer da melhor forma. Porque às vezes a gente tem uma possibilidade de trabalho interessante. Por exemplo, essa oficina que o Juca falou de sentidos urbanos, ela é dada durante o ano em algumas situações. Se a comunidade local não sabe que ela está disponível, essa comunidade não usufrui disso. Então não adianta nada todo um conhecimento gestado, toda uma possibilidade de interlocução com a comunidade, se essa comunidade não souber se apropriar de tudo aquilo. E se apropria isso? Os caras se envolvem? Como é que é isso? Nem sempre. Em alguns processos é um pouco mais complicado. A gente tem que ir lá, conversar pessoalmente. O Juca, por exemplo, é um grande parceiro nisso. A gente vai nas federações de associações de moradores. A gente vai lá, conversa pessoalmente, chama a atenção, convida as pessoas a participar. Procura alternativas das mais diferentes formas, chama a terceira idade, e aí vamos fazendo uma série de trabalhos diferentes, né, Juca? É, sim. Ainda tem os sentidos urbanos, ainda tem o Eu Também Sou Patrimônio com a Infan, Juca, fala um pouquinho disso. É isso que eu ia falar, fala de um trabalho diferente, já que você falou que faz um trabalho diferente, o que é esse trabalho diferente, Juca? Tem uma parte que eu perdi aí. Não, eu pedi para você falar um pouco do trabalho com o IFAM, inclusive do Eu Também Sou Patrimônio, dessa proposta com esse conceito geral, né? Acontece uma situação muito, muito peculiar, talvez, na cidade de Ouro Preto, que é uma não apropriação da própria comunidade local com relação a todo esse patrimônio cultural que é tão, tão engrandecido e tão decantado no Brasil inteiro. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido, não só com as comunidades, mas inclusive através do IFAM, é levar à comunidade essa revalorização dessa cultura local, para que eles próprios possam se sentir donos desse patrimônio, que de alguma forma eles não escolheram terem sido tombados como patrimônio cultural da humanidade, nem reconhecido pela Unesco. Então, o nosso grande trabalho é levar à comunidade esse valor que é dado pelo estrangeiro e não pela comunidade local. Então, além desse programa de sentidos urbanos, patrimônio e cidadania, nós já estamos também trabalhando numa outra vertente, que é o projeto Eu Também Sou Patrimônio, que significa levar para as comunidades mais próximas, para base e até para distritos, essa ideia de que eles também são patrimônio efetivo dessa comunidade. E não só o patrimônio edificado, tombado, reconhecido internacionalmente, mas todo esse modo de ser da comunidade local, né? Suas crenças, seus mitos, suas festas, sua religiosidade, seu pão de queijo, sua culinária como um todo. O cumprimento, né? Como é que vai, tudo bem, enfim. Exatamente. São esses pequenos detalhes que a gente está tentando destacar e mostrar para a comunidade que lhe é própria e que ela é dona disso tudo aqui, né? Muito bem. O Juca e o Rondon, dá um segundinho, porque na verdade a gente está já na linha. Na verdade, não sei porque que eu disse na verdade, como se fosse mentira, né? É. Mas é o seguinte, a gente está na linha também com o Daniel. É isso, Daniel Manzini, está ouvindo, Daniel? Opa, estamos aí. Opa, tudo bem, meu velho? O Daniel, você está preparando uma coisa, amanhã é uma despedida de um caderno de arte, cultura e pensamento. Moitará se despede amanhã, né? Exatamente. Vai parar de sair. Que, como é que tá? O que que tá acontecendo aí? Conta pra nós, o que que você tá fazendo de bom? Pois é, o processo aqui é o processo tradicional de edição aqui de um caderno de um jornal, né? É. Porém, a gente tava pensando aí em fazer alguma coisa que, bom, que representasse visualmente a despedida de um exemplar desse aí, que tem um valor tão grande aí pra nossa cidade. Então é isso, tentar fugir um pouquinho do tradicional, mas não perdendo a identidade, e mostrar visualmente mesmo esse final, mas também como um recomeço aí, que novos projetos já estão surgindo aí, né? Muito bem, então amanhã todo mundo vai na banca aqui da cidade e tal, e vai comprar a folha, porque dentro da folha vai ter a última edição do Moitará. Exatamente. Né? Teve muita gente que ficou triste e tal, é o contrário, as coisas são assim que acontecem mesmo. É claro. Né? Ué, foi feito um jornal que teve mais um papel a cumprir, cumpriu, e agora vai vir um monte de coisa nova. E a gente está super animado, inclusive, com essas coisas novas. Correto, Daniel? É isso aí, é o processo da vida aí. É? Então, você está muito feliz e na expectativa, é isso? Maravilha, é isso aí. E aí, tá bom, não vou contar a novidade, mas dá vontade de contar. Então tá bom, querido. Um grande beijo. Então amanhã todo mundo vai na banca procurar. Como que chama isso? É jabá, né? Eu tô fazendo um jabazão, né? Do Moitará. Então amanhã todo mundo pode ir na banca e comprar lá a sua última edição do Moitará, que tá sendo produzidaço aí pelo Daniel. Tá bom, querido? É isso aí, valeu, Elvio. Um beijo, querido. Bom beijo trabalho aí. Até mais. Até. E voltando, ou seja, essa pauta do que eu falei pra vocês, do caderno Moitará, do Paracatuzum, é um pouco fazer isso. Você perguntou o que era Paracatuzum, né? Exatamente. Então, surgiu do almoço, de uma conversa com o Tom Zé, lá nos idos dos anos 80 e tal. Mas acontece que uma coisa que eu sinto, o Juca falou isso um pouco, Juca. Eu, na minha passagem também pelo Ministério, essa coisa toda, sinto muito, as pessoas parece que querem pensar um mundo enorme, grande, e esquece, como dizia meu velho querido amado pai, né? Que era uma figura, então ele falava assim, cara, você quer começar a mudar o mundo, muda teu coraçãozinho primeiro, entendeu? Então olha o seu quintal, você quer criticar, você quer fazer parte da FAO, né? Você quer discutir alimentação no mundo, então faz uma hortinha, entendeu? Uhum. Pra você entender como isso, vocês acham que já tá sendo encampado por toda, por exemplo, vocês são professores, é isso? Os dois são professores. Isso. Sim. E aí, vocês acham que a moçada tá encampando essa ideia? Porque ao mesmo tempo parece que passa um pouco essa coisa de falta de perspectiva, não sei o que tal. Eu sempre sou muito poliana, né? Eu sempre acredito um pouco nessa coisa de que a moçada vai transformar. E aí? A gente tem que tirar um pouquinho o coração de poliana, que a vontade é que todo mundo estivesse comprando essa ideia, né? Mas assim, a gente sabe que esse é o trabalho de poucas pessoas e de retorno lento. Então, assim, esse trabalho ele começa e ele segue muito lentamente para conseguir um retorno grande. Mas realmente não é um trabalho que a gente imagina transformar a sociedade de Ouro Preto em pouco tempo, né, Juca? Não, de forma alguma. Inclusive, essa abordagem é muito interessante pensar que os grandes temas nacionais talvez tenham nos ofuscado. Quando a gente fala em meio ambiente, por exemplo, você não pensa necessariamente na reciclagem do seu próprio lixo, você está pensando só na grande Amazônia. Então, a gente criou zonas de conforto muito grandes com relação aos temas principais. E certamente que via educação, o nosso trabalho é de formiguinha mesmo, é de plantar uma sementinha a cada dia, esperando que nesse longo processo as coisas vão se alterando. E eu não tenho a menor dúvida, eu sou bastante poliana nisso, eu não tenho a menor dúvida de que a gente está começando a enxergar uma quantidade gigantesca de pequenos projetos comunitários que estão acontecendo nesse Brasil inteiro e que ainda não tem visibilidade. Está faltando um rondão, talvez, nas setores de comunicação em nível mais regional e nacional, para que possa dar visibilidade desses projetos que estão alterando e seriamente impactando algumas comunidades locais. É, só dando um exemplo de como infelizmente, aí fazendo uma crítica da minha área, eu vou ser obrigado a fazer, a gente ficou com um festival aí 18 dias no ar, um festival de primeiríssima qualidade, com o propósito de atender toda uma comunidade, e a gente teve uma dificuldade muito grande de dar visibilidade para o festival, por causa de um crime que eu não vou nem falar de nada do crime, para não fazer mais propaganda. Mas assim, por acaso, é o crime do goleiro que matou, que dúvida, né? Não precisa nem falar. Então, ou seja, ninguém da imprensa podia ir ao Ouro Preto ou dar espaço para o Festival de Inverno porque estava por conta de uma cobertura de um crime. E eu achei isso um absurdo. E conversando com alguns editores de jornal impresso, de TV e tudo mais, e questionei isso. E falei, isso é um absurdo. Né? A gente precisa também ter espaço no jornalismo para esperança, para falar com as pessoas que é possível também dar certo. As pessoas não podem achar que tudo no mundo é aquele crime e que não tem nada de melhor acontecendo além daquilo. Né? O jornalismo precisa modificar um pouco seu olhar, tomar vergonha na cara e aprender a também falar de coisas boas. Né, isso aí é uma vergonha para minha classe. É, mas é o que vende, né? Aí fica essa coisa do tal de mercado, aí o mercado. Eu tenho diz, dúvida se só dúvida? Isso vende. É. Não, eu tenho dúvida se só isso vende. Porque a gente nunca deu oportunidade às pessoas de comprarem outra coisa, né? Então eu também não sei se a gente tivesse um jornalismo. Até começam a surgir alguns programas focados mais em projetos, em questões positivas, né? Em Por busca exemplo. Da cultura. Que sacana que eu sou. Não, é porque eu não queria ficar fazendo jabá, né? Faz jabá. Não é o mundo ideal, mas tudo bem. Mas, por exemplo, três jornalistas que eu gosto muito, que conseguiram, no meio desse mercado global, desenvolver um programa que esse Brasileiros, que fala de questões positivas. Bonito, Ednei, né? Silvestre, o Marcelo Canelas e a... esqueci o nome da jornalista, brincadeira. Eu gosto mais Fica Lucy. Fica um grande beijo. Mas, ou seja, são três grandes jornalistas e que fazem um trabalho fantástico e que resolveram fazer uma série de programas para mostrar que tem gente afim de fazer coisa boa. Né? Que ali, no seu quintal, na sua realidade, está conseguindo transformar esse país. Então, ou seja, aos poucos isso surge, aos poucos isso aparece. É um longo processo, né, Ronaldo? Tem razão. Põe longo nisso, né? Meus queridos, bom, quando a gente fala do estudante universitário, do qual né, vocês são professores e tal, estão trabalhando, uma das pautas que também, você fala da repetição da morte da moça que foi... engraçado, me lembra aquela música do Belchior, estava mais angustiado que o goleiro na hora do gol. Na verdade não é na hora do gol, né? Mas enfim. Quando vocês falam dessa questão, uma outra coisa que chama, mesmo no tratamento, e aí o Rondon é da área do Rondon, mas eu e Juca damos pitaco também sobre isso, né, Juca? Comunicação é processo humano, todo mundo tem que falar disso. É o seguinte, uma coisa que fez pauta e está fazendo pauta já faz duas semanas, essa questão do Enem. Né, da divulgação do Enem que foi elaborado, parará, grandes discussões e etc, um caderno inteiro, tarará, tarará. Então, quando você fala dessa questão da pauta da morte, do crime, etc e tal, também quando você vai para a área da educação, uma coisa viciada. Você não divulga, por exemplo, um trabalho de Tião Rocha, por exemplo, lá embaixo, no Vale do Jequitinhonha. A dona Chiquinha aí de Ouro Preto, que faz um trabalho maravilhoso lá com os meninos da Mangueira, lá embaixo, naquela, entendeu? Você não tem essa coisa. Então, parece que existe no jornalismo. Ixi, agora estou chutando balde, hein? Um vício desgraçado de querer sempre a coisa pronta. Entendeu? Sabe ficar na frente da internet e ficar fazendo pauta em cima de coisa? Então, é muito fácil, né? Você seguir o caminho que é garantido. Exatamente. Eu posso resolver fazer um programa de rádio, por exemplo. Você poderia resolver fazer um programa de rádio com uma linha que você tem certeza que vai dar do que certo. As pessoas vão gostar. Agora, você tem a coragem, igual hoje, de colocar um bando de malucos diferentes de diversos lugares que podem simplesmente não interessar o seu público e você simplesmente perder esse público. E aí, você tem a coragem de fazer isso? Será que todo mundo tem a coragem de seguir essa receita que talvez não tenha pessoas para ouvir? Quem Mas tem meu, esse colhão? O meu público é fiel, cara. Meu pois público é. É você. Você sabe que eu me chamo Elvio Mori de Jesus, na verdade. Eu sou que nem de Jesus. É um programa assim que traz Jesus no coração. As pessoas que tentam sair do programa, depois elas voltam pro seio dessa pessoa amada e tal. O ouvinte. Que sacana. Que Mas eu tô isso falando, não é. Cara? Mas isso não é a defesa do jornalismo, não. Eu tô fazendo uma crítica mesmo. As pessoas não têm coragem de fazer novos formatos e enfrentar tudo isso, né? Maravilha. E lá vocês têm lá um programa meio perturbado que nem esse assim? Não, ainda estamos tentando chegar lá. Mas isso aqui, na verdade, eu faço porque tem muita gente boa, aquela velha história, tem muita gente boa do lado, e uma coisa que a gente possibilita muito legal no Paracatu Zoom é que nem hoje, Rondon e Juca já são meus parceiros e amigos, que daqui a pouco eu vou tocar na casa do Juca. Garantido. E o Juca vai atender e vai contar o que ele está fazendo e vai mandar. Às vezes ele vai mandar um e-mail e falar assim que funciona e tal. Mas voltando a essa temática, é o seguinte, a questão da arquitetura, né? Pensando um pouco, você que trabalha com a questão da comunicação, né, o Rondon, e você que trabalha com a questão da arquitetura, é impressão minha, aliás, uma das pautas que eu tentei fazer era trazer um bando de mulheres de arquitetas aqui, né, um pessoal que está se arrumando, para ver esse olhar feminino. As cidades estão se enfeiando muito, está ficando muito feia, porque na verdade parece que a cidade só reproduz o discurso, ela não se reinventa, ela não se... É impressão minha ou realmente a coisa é assim mesmo? E, por exemplo, quando eu falo dessa coisa da comunicação, né? De você buscar isso que o Rondon está propondo, né? Buscar coisa nova, vamos fazer diferente, etc e tal. E a arquitetura, quando você pega nisso, ela reproduz um pouco isso. Você vê as cidades, elas estão ficando todas iguais. Não tem mais especificidades, assim, né? Pode falar, Juca. Essa é uma questão que é muito polêmica, na verdade, porque o próprio crescimento acelerado, eu nem diria desorganizado, mas acelerado da cidade, e a rapidez com que ela se refaz, inevitavelmente geram cidades feias e encurraladas com sua própria funcionalidade, que está comprometida em todas as grandes cidades brasileiras, pelo menos, né? Então, o próprio papel da arquitetura fica um pouco prejudicado, porque a gente sempre foi amigo do rei, produtor de rei. E, na verdade, as cidades se produzem sozinhas, independentes de profissionais da área, e crescem a olhos vistos. Então, as próprias cidades estão se substituindo e se reciclando de uma forma muito perversa e muito rápida também, né? E aí, Rondon? Eu concordo plenamente, né? A gente tem... a gente tem cidades que agregam uma série de estilos diferenciados ao bel prazer de gostos completamente questionáveis. Duvidosos. Muito duvidosos. Se a gente tivesse profissionais envolvidos, comprometidos em fazer um contexto e não simplesmente numa competitividade. Se a casa da minha vizinha é verde claro, eu vou fazer um verde escuro que apareça mais, para mim é ficar melhor. E aí, quer dizer, nessa festa de cores, formatos, tamanhos e ocupação de espaço, a gente tem uma cidade cada vez mais invadindo o espaço visual de quem passa. E junto com E junto com isso, Rondon, um desfile de vaidades que atende a uma pequena classe média alta. De mau gosto. Que ainda se dá o luxo de contratar arquitetos, né? Exato. Classe média é um negócio estranho, né? Bom, primeiro que também não é nem alta nem baixa, ela fica ali naquela coisa estanque de tudo ser média. Que tá mas em cima mas do é engraçado. Pois é, cara. Classe média é um troço esquisito. Agora me diz uma coisa, Marco. O que que você dá. O Marco dá tanta risada durante o programa. O que que tá acontecendo? Conta pra nós. Fala pra nós, ele fica rindo, ele fica fazendo gesto e contorce. Eu fico o programa inteiro aprendendo e aí as palhaçadas também dão risada, só isso aí, só. Cara, ele tá se contorcendo ali, dobrando. O tempo inteiro, mas o tempo inteiro. Tá tudo bem com não, você, tá tranquilo. Tá tudo bem. Aliás, o que você anda atrasando no programa? O que aconteceu? Não, o que acontece é o seguinte, é que a molecada tá toda de férias, então a gente tá voltando a ensaiar com a banda que a gente tinha de muito tempo. É. Aí é lá em casa, então os meninos demoram pra arrumar as coisas pra ir embora e eu tenho que ficar enxotando. Então você os trata meninos. De expulsar os meninos, porque hoje o Rondon ficou preocupadíssimo. Foi, como é que nós achei vamos... que a gente não ia entrar no ar. Né? Pois é, a gente achou que ia entrar no ar. Não, eu peço desculpa aí, mas não vai acontecer mais. Eu chuto o e pessoal. E como chama antes. A banda de vocês? Chama Resistência. Como? Resistência. O que que significa isso, companheiro? Ah, rapaz, isso aí é uma coisa de muito tempo, assim, que era no sentido de sempre resistir e existir. E isso tem feito sentido, porque a gente faz 3 anos que a gente não toca, aí a gente se junta e resiste de novo, né? E faz aquele som, faz alguma coisa, aí para. E depois de um tempo a gente volta e resiste. Existe de novo e toca em meia dúzia de lugares. Você tá legal. Entendendo, Juca, como é que funciona a coisa aqui? Uai, é o espírito de resistência que eu acho que nós todos estamos resgatando, de certa forma, né? Existir jamais. A gente vai batendo com água mole até que as coisas vão se transformando devagarzinho, né? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, como é que nós estamos de tempo? Enrolei demais. Eu acho que nosso tempo tá acabando, né? Tá acabando. Tá bom. Então nós vamos começar a fazer o seguinte. Juca, você tem um tempo para falar tudo o que você quiser sobre sua vida, sobre seus amores. Aliás, você falou 3 mineiras aí? Você passou para isso? Duas mineiras. Rapaz, isso é complicado. E mineira é uma coisa que pega, né? Gruda. Pega. Tá... pega e vicia. Pega e vicia, né? Então é complicado. Mas diz aí para nós... né? O que você que quer dizer? Não sei, o que você que quer dizer? Eu ando muito satisfeito com a vida que eu escolhi de Ouro Preto, que me gera todas as possibilidades de trabalho, de ampliação de expectativas, de muita esperança, na verdade, que via ensino na universidade a gente possa ir fazendo esse trabalho de pequenas transformações a cada dia. E Ouro Preto é uma cidade abençoada, na verdade, né? Encantada e abençoada pelo clima, pela história, pelas artes. E eu estou muito satisfeito de ter chegado até onde eu cheguei aqui, viu? Estou saindo agora para um doutorado aí em São Paulo, mas continuo com os dois pés em Ouro Preto. Você está fazendo doutorado aonde? Na geografia da USP. Muito bem. E que dia que você está lá? Em São Paulo mesmo. E você está ficando lá de que dia? Não, ele começa só no semestre que vem, né, Júlio? Ah, você vai começar, então tá bom. Não, eu começo mês que vem, dia 19 eu já tô aí. Eu vou estar em São Paulo às quintas-feiras. Então tem um pessoal do teatro que discute teatro e arquitetura lá, muito bom. Vou também, vou passar os contatos, inclusive com as programações, muito legal pra você... Ah, me faz favor. Tá bom? Me faz favor, até porque a vida inteira eu fui um homem de teatro, ligado à arquitetura. Lá tem uma moçada que eles montaram um grupo muito legal lá de resistência. Isso tudo que você estava falando, me lembrei de Santa Cecília, lá em São Paulo. Que ótimo. Que é um grupo de teatro que começa a trabalhar uma coisa da resistência mesmo, da identidade. Das São Paulo é um monte de cidade que se juntou, né? Exatamente. Que acabou grudando. E aí eles estão fazendo esse trabalho. Botar você em contato com essa galera lá. Que me faz muito... favor. E eu te agradeço muito essa possibilidade de entrevista pra gente começar a trocar essas ideias, trocar informações, trocar contatos principalmente, né? E vamos ver se a gente faz mais programa conjunto aqui, ó. Rondon tá armando um circo aqui da gente fazer os programas lá com o pessoal de Ouro Preto, né? O Marco, a gente tem pode fazer o inverso, né? Colocar exatamente. O Elvio aí em Ouro Preto na Rádio FOP, né? Quero ir pessoalmente conhecer Ouro Preto, né? Faça o favor. E não precisa esperar o próximo Festival de Inverno, viu? Não vou esperar mesmo, rapaz. Setembro já tem o Festival de Jazz aqui, o Tudo Jazz. Então nós vamos... Em novembro tem o Fórum das Letras, né? Pronto, nós vamos pegar a estrada e nós vamos conhecer login aí, tá bom? Combinado. Juca, queridão, um prazer imenso. Fazia muito tempo que a gente não conversava, né, meu velho? Muito tempo, enorme saudade já. Enorme saudade já, com certeza, velho. Foi um prazer, muito obrigado, viu? Falou, querido. Ó, e o programa Paracatu Zoom, que aliás está no site www.paracatuzoom.com.br, que também é o Marco, inclusive, vai postar esse programa. Vai estar lá esse programa, vocês podem baixar, chamar os alunos, sabe, e tal, tá bom? Muito obrigado, querido, um beijão pra você. E um abraço grande, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Bom, e aí, companheiro, nosso Rondon? E aí, o que que tá, tudo bem? Enfim, como que você achou do programa? Ah, tá, aliás, eu gostei muito. Eu não falei do que eu vim fazer. E, aliás, é melhor falar disso. Eu vim para discutir exatamente com a coordenação da comunicação da UFSCar a implantação de um programa de gestão de comunicação em todas as áreas que a gente quer replicar na Universidade Federal de Ouro Preto. Na verdade, é um piloto para a gente tentar fazer isso em todas as universidades federais para agilizar, melhorar a qualidade do trânsito de documentos, informações, principalmente, em todas essas universidades. O que é muito legal, né? O UFSCar desenvolveu um projeto, um programa super importante e liberar de graça para todas as universidades brasileiras, dando a possibilidade da gente evitar de ter que criar e passar por um processo extremamente complicado. É parceria que a gente está tentando desenvolver entre as universidades federais, entre as assessorias das universidades. Isso é tranquilo? Dá para resolver isso tranquilamente? Aqui com o Rodrigo foi tranquilo? Está tudo em paz? Foi tranquilo. A gente já tem esse programa que chama SACI, esse sistema, né, de administração. Eu ouço falar desse SACI feito cão, mas é outro SACI que também nunca vi, entendeu? Mas ele funciona. Funciona bem aqui. Não sei, eu não sei usar. Ele já está em funcionamento no Mato Grosso, e funcionamento também no Paraná, e a gente está vindo agora para implantar em Ouro Preto e também o pessoal de Alagoas, também da UFAL, também veio para implantar lá esse programa agora, para a gente já tentar em diferentes formatos adaptar esse programa para que ele possa servir em qualquer universidade, em qualquer realidade. E por que SACI? O que é um sistema? Sistema de atendimento de administração de comunicação integrada. Muito bem. É. Bom, e aí, então, eu acho que agora acabou, não tem ainda, tem tempo, estamos tranquilos. O que mais você quer deixar de recado aqui? Aliás, vamos ver se a gente integra isso também. O Marco tem um programa de manhã também que chama Antenado, né? Que é das 8 às 10. Vê se a gente faz umas parcerias melhor aí também, né? De botar lá com o programa. Como é que é o rádio lá mesmo? É igual esse aqui. Nós temos uma rádio educativa em processo de reestruturação, né? A rádio, ela está no ar. Saímos do ar? Eu acho que saímos do ar. Não saímos. Saímos. Saímos do ar. Será que agora voltamos. A nossa Rádio FOP Educativa, ela está no ar há 11 anos, completa 12 anos agora no dia 21 de agosto. Também aniversário da Universidade Federal de Ouro Preto. E é uma rádio educativa plenamente, e a gente está num processo de construção da identidade dessa rádio. Ela passou por momentos muito difíceis e a gente está aí há 3 anos numa reestruturação, primeiro física e de pessoal, conseguindo resolver uma série de questões, e agora sim que a gente está com quase tudo isso organizado, a gente pode partir para a parte conceitual melhor, né? E o que seria essa parte conceitual melhor? Bem, o que é a parte conceitual melhor? A gente tem como princípio fazer uma série de ligações com a academia, não numa forma acadêmica fria, mas sim de tentar trazer a reflexão das coisas da academia para a linguagem do dia a dia. E essa é a nossa proposta. A gente já trabalha muito com pesquisa de música, com trabalho de música, e estamos começando também uma interlocução com a comunidade externa. Principalmente na região de Ouro Preto e Mariana. Muito bem. Marco, algum recado aí? O que é casamento de quem? Sábado, domingo? O que é? Algum sinal? O que vai acontecer de bom aí? Casamento? Qual... não sei. Não tô sabendo. Não tem novidade nenhuma e tal. Foi aniversário do cara semana passada. Foi domingo. Domingo. Convidou todo mundo, eu não fui convidado, mas tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, Paracatu Zoom, então, o nosso tempo acabou. É isso? É isso mesmo? Você teria 2 minutos, mas teria 2 minutos. É uma coisa de gerúndio. Eu fico olhando naquele relógio lá e você disse que tá com 3 minutos adiantado. Ah, era esse o recado. Ele fica 3 minutos porque lá já deu. E aí vai entrar a hora do Brasil. E essa história da hora do Brasil? Diz uma coisa, Rondon, como é que é isso? É obrigatório nas rádios? É obrigatório para todas as rádios que estão no ar, né? É obrigatório. A gente existe uma liberação para algumas rádios aqui na região de São Paulo. Algumas já conseguiram essa liberação, mas no resto do Brasil é obrigatório. Eu acho um absurdo, né? Isso é resquício do período militar brasileiro. Eu acho que as pessoas têm que ter interesse, sim, em saber as informações do nosso governo, dos três poderes, mas eu acho que as pessoas têm que ter o interesse, não podem ser obrigadas a ouvir este tipo. Ou seja, conscientização e não forçação de barra, né? É uma coisa que... Aliás, eu gosto, inclusive, eu ouço a Hora do Brasil. Eu ouço, eu só acho porque absurdo. Porque não é sério, vocês podem achar meio absurdo, mas para nós que não tínhamos energia elétrica até os 12 anos de idade, ouvir a Hora do Brasil era uma coisa como se fosse Jornal Nacional. Então, vocês imaginam como é que foi minha formação jornalista. Né? Ouvindo no período militar, né? As notícias do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, pelo amor de Deus, socorro. Bom, gente, então a gente volta quarta-feira, suas considerações, não finais, porque a partir de agora o senhor faz parte do Paracatu Zoom, tá? E gostaríamos muito, inclusive, de contar com as suas colaborações como nosso representante de Ouro Preto. Ah, que chique muito isso, cara. Bom. Eu já estou delegando aqui, né? Eu sou mais do que o reitor, eu já estou delegando para o senhor aqui um papel dentro do Paracatu Zoom. Mas diga lá. Muito bom, Elvio. Eu quero dizer que foi um grande prazer conversar com você agora nesse momento. Espero estar no programa em diversos outros momentos, ou estando aqui pessoalmente com você ou por telefone. Estou à disposição. O que precisar saber de Ouro Preto, eu puder ajudar, estarei à disposição. E se quiser também pitaco em outras coisas, a gente fala. Muito a gente bem. Fala de desenho, música, dança, poesia, do que precisar a gente está falando. E vamos integrar essa rádio, né? Vamos fazer essas rádios mais conversa de manhã com o Marco, de tarde com nós. Enfim, exato. Vamos fazer umas prosa mais proseada, né? Para que venha um cheirinho de pão de queijo. Pão de queijo de Minas Gerais. Lá direto mesmo. Lá de Minas Gerais. Bom, gente, demais. A gente volta então. Aliás, amanhã na banca, então, o último capítulo, né, da novela Moitará. Né? Então vocês podem comprar na banca lá, que deve estar lindíssimo, né? Aliás, amanhã Santos está aqui, né? Estou aqui, eu fico então, aqui. Então, no jornal A Folha aqui da cidade, você vai lá, pega o seu Moitará, que é o último, mas depois já tem filho vindo aparecendo por aí, né? Só vamos dar uma descansadinha, dar um tempinho aí, que eu também ando meio preguiçoso depois de 50, né? E aí a gente volta. Aí a gente volta, então, semana que vem, na quarta-feira, a gente vai retomar a história do rádio em São Carlos. Nós vamos receber o pessoal da DBC. Da Rádio DBC aqui de Ibaté, eu não sei se é de Ibaté ou São Carlos, é meio cá, sei lá, acho que é Ibaté, né? Ou no meio, sei lá, enfim. Nós vamos receber o pessoal da DBC, que vai contar um pouco mais da história da rádio, né? Provavelmente o Fragale e o Bill junto. E um beijo no coração de todo mundo. E amanhã o Marco já coloca www.paracatuzoom.com.br. Tchau, gente. Feliz do mundo, um grande abraço e tudo mais. Tchau, tchau. Paracatuzum, paracatuzum, paracatuzum.